Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Estamos começando mais um Fuleiros Pop e hoje aqui estamos para trazer um tema que até o nome é polêmico, que hoje vamos falar de arcades ou fliperama. Ou fliperama e arcades. A gente vai hoje desconstruir isso aqui pra saber o que que é o quê. E hoje aqui a gente tá com a bancada mais gamer desse podcast. Estamos com ele diretamente de São Paulo, Diego. E aí galera, eu sou o Diego e só queria dizer que eu era o cara que abriu o fliperama. O famoso vagabundo, né? Vagabundo. E temos aqui a nossa gamer mais fofinha, que nossa, que pessoa maravilhosa, que ganhou um bombom hoje do chefe, uma trufa. Letícia Ferreira. Oi, aí, pessoal. Ah, e a Letícia que me falou que hoje lançou Mario Kart para Android, né? É, o mobile, né, cara? Que incrível. E eu não sei se você tá me ouvindo ou não, querido Fred, o cara do Mortal Kombat. Fred. Mortal Kombat. Então, sinal de vida, Fred. Eu queria, enquanto o Fred não vem, cara, essa parte, por favor, que ela sobreviva à edição. Teve uma vez que a gente gravou um LaranjaCast, falecido LaranjaCast. Sobre games da infância? Sobre games da infância, que o Fred não, ficava chamando... Não, ainda. Foi convertido pro Fuleiros. Foi, e cara, foi. Que o Fred fica chamando Mortal Kombat. Mortal Kombat, cara. De novo a gente falando do sotaque britânico desnecessário do Fred. Cara, ele é o especialista. Ele é o especialista em Mortal Kombat. Então, enquanto o Fred ainda não dá as caras para essa linda vida e cast nosso, vamos para a leitura de feedbacks e e-mails. Estamos começando mais uma leitura de e-mails e feedbacks e hoje eu tô aqui junto com o Giovanni do Fala GamerCast, esse querido, esse homão da porra, esse gostoso, esse maravilhoso, esse tesão da nossa vida. E aí, Gel, como é que você tá? Ô, cara, eu tô bem, agradeço aí pelo convite. Cara, o homão da porra é o Gabriel, é o Gabão, cara. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, a trabalho, e tive o prazer de encontrar aquele homão da porra. Aquele cara é maravilhoso, meu. Ele é lindo. Foi a primeira vez que eu encontrei pessoalmente. Ele é... Sem palavras. Cara, Gabão, queremos te mamar. Assim, compulsivamente. Como. Eu só te amo. Beijo, Gabão, beijo. E aí, Giovanni, o que é que a gente tem hoje aí pra leitura de feedbacks, carinho e amor e manda nudes dos nossos gostosos ouvintes aí que estão vindo cada vez mais críticos? Que bom, que bom. É bom ter crítica no que a gente fala. É bom, é bom. É bom que a gente refuta também e xinga alguém, pelo menos, além dos nossos ódios e preconceitos que a gente já expõe no cast. Bem, tem uma mensagem aqui. Quero falar sobre o cast de coisas com criatividade no cinema. Vocês trocaram de host? Curtia mais o outro cara. Eu concordo com muita coisa que vocês disseram sobre preguiça do público consumir algo com mais carga filosófica. Mas também acho que vocês tocam no aspecto do gosto pessoal. No demais tá foda. O estilo de vocês é bem diverso e isso faz com que o público se sinta confortável em qualquer assunto. Continue nesse ritmo. Abraços. Da Nilma Silva, Goiânia, Goiás. Tua conterrânea, hein? É, ó. Nem, não bem porque eu não sou daqui, mas enfim. Um beijo pra Nilma aí, um beijo pra todos os goianos que nos acompanham, um beijo pra todos mesmo. E Nilma, o host desse foi o Diego. Dá uma chance pro garoto, ele saiu da geladeira faz pouco tempo. Diego tá aí de volta, ele tá hosteando alguns, eu hostei outros, o Gabão, mas os hosts oficiais ainda são os mesmos, pode ficar tranquila. Ele ainda tá, tipo, tirando a poeira, sabe? Então é só ter calma aí, que o garoto ainda vai brilhar. Eu concordo também que a gente entrou muito na questão do gosto pessoal, por isso que a gente começou a pincelar sobre isso. Acho que a gente não aprofundou muito, porque, sei lá, a gente viu que ia dar briga entre nós mesmos. A gente anda muito brigão ultimamente nos casts. Apesar de muita piada rolar, a gente treta muito, vocês não têm ideia do quanto. Aliás, um beijo clube do filme que sempre aguenta a gente aí brigando sobre as tretas que acontecem no grupo principal. A gente leva pro grupo da parceria, porque é isso aí. gente gosta de meter a faca pelas costas mesmo. Então, pode ficar despreocupado com isso aí. E obrigado por você ter acompanhado esse cast. Ficou muito bom, muito engraçado. E, cara, é isso. Um abraço pra todos de Goiânia. Abraço pra doutora Juliana Rizzo, que vai participar aí futuramente de cast com a gente. Um beijo também pra doutora Cássia, que participou com o grupo das minas sobre o cast sobre sexo, do aspecto de vista e com os ensinamentos de uma pessoa que é ginecologista. Então, cara, ficou topíssimo. Eu já ouvi o material bruto aqui, tá maravilhoso. Um beijo pra vocês duas médicas, assim, maravilhosas aqui de Goiânia, do estado de Goiás. Um beijão. E agora o próximo feedback é da Júlia Caxias, de São Paulo, capital. Ela mandou o seguinte feedback. Ô louco, nunca tinha visto filmes blockbusters da forma crítica como vocês. Existe um padrão de explosão e sempre que vou assistir filmes com os meus tios, eles também falam filme de briga e filme de tiro. Amo o cinema e gostei do conteúdo. Valeu, galera. Júlia Caxias, de São Paulo. Ai, cara, maravilhoso o feedback. A gente comentou muito sobre essa coisa, que aqui no Brasil a gente tem muito essa parada de, tipo, a pessoa não fala filme por gênero, vou assistir um filme de drama, filme disso, foi aquela pessoa fala filme de tiro, filme de luta, filme de polícia. Veloz e Furioso é um filme de carro. É um filme de nave. É filme de carro de corrida, né? Nossa, vai falar filme de nave de Star Wars, eu quero matar. Cara, eu não me importo com isso mais, porque, sei lá, eu acho que eu acostumei tanto a ouvir que, tipo assim, pode, sei lá, filme do Mortal Kombat, o pessoal fala filme de luta, independente do que seja, sabe? Igual você falou, citou, filme do Velozes e Furiosos, eu sempre ouvi, vamos ver um filme de corrida, ou então melhor, eu lembro que uma época o pessoal falava, vamos ver aquele filme do Need for Speed. Eu achava maravilhoso, velho. Assim, caía de rir. É bom, eu gosto desse tipo de termologia. Termologia. E obrigado, Júlia Caxias aí. Obrigado, grande São Paulo e regiões metropolitanas aí, pelo crescimento que a gente tá tendo nas redes sociais do público de São Paulo, no Spotify, em todas as redes sociais aí. Cara, realmente vocês estão dando a força do caralho pra gente. Queria mandar um abraço também pro pessoal aqui os podcasters aqui de Goiás, que estão também publicando a gente pra caramba aí em grupos. Isso aí tá valendo muito. Abraço pro Empadão Cash e pra outros aí que sempre estão um ajudando o outro, como o Giovanni mesmo aqui do Fala GamerCast pode confirmar. A gente aqui do Fuleiros tem essa política de, tipo assim, velho, independente do teu tamanho, dos números, a gente vai publicar. É só ser gente boa com a gente que a gente vai ser gente boa com todo mundo. Os podcasters têm sim que se ajudar. Não tem que encarar um ou outro como competição. Isso aqui é uma via de mão dupla e, cara, a gente tá aqui pra ajudar todo mundo. É, isso aí, cara. Existe uma lista infinita de podcasts na podosfera, porém, a comunidade tem que se ajudar. E Giovanni, se o pessoal quiser conhecer o Fala GamerCast, ou então continuar ouvindo os podcasts do Fala GamerCast, como eles fazem? O Fala GamerCast está nos principais agregadores de podcast. Você pode encontrar e ouvir o Fala GamerCast no site, no www.falagamercast.com.br, também no seu agregador de podcast preferido. É só escrever lá, Fala GamerCast, e nós estamos nas piores das redes sociais, nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram também. E no coração do Fuleiros Pop. Sempre, né? Giovanni é o paladino do Fuleiros Pop. Que o Fuleiros Pop é assim, é tipo uma história de RPG, onde o paladino, que é o Giovanni, chega num bordel que eu falo gamer, que é o Fuleiros Pop. Não, o Fala GamerCast não é nenhum bordel, não, olha. Eu só sinto. Não, foi ato falho. Não, o Fuleiros Pop é aquele bordel, mas tipo assim, é aquele bordel que, tipo assim, só de você tocar na maçaneta pra entrar, você já pegou pelo menos umas 15 DSTs. Então. Cara, muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os feedbacks. Vocês podem continuar mandando pra gente feedbacks em todas as redes sociais, no WhatsApp, pode mandar no nosso Insta, que é @fuleirospop, pode mandar lá no Twitter, que é @fuleirospop também, pode entrar no nosso site, mandar lá diretamente na descrição do episódio, no www.fuleirospop.com.br. Então, cara, tipo assim, tu tem todas as formas aí pra enviar, pra conversar com a gente, quiser um papo pessoal com cada integrante, é só você procurar lá na descrição dos episódios, no Insta, em qualquer lugar que você você vai achar os arrobas de todo mundo. As parcerias estão aí, né? Arroba Clube do Filme. E, pra terminar, fazer um jabá aqui da Atelas Edição, que tá editando esse cast aqui sobre fliperama, que a gente conversou um pouco, sobre o tempo do fliperama aí, que a gente falou sobre muita coisa engraçada, muita coisa divertida, inclusive sobre os malas que ficavam em volta das crianças naquele local. Então, curtam o episódio editado e ministrado aí por Atelas Edição. Um beijo pro Farofinha. E é isso. Tchau, Giovanni. Até a próxima gravação. Ou até a gente se encontrar aqui por Goiânia pra beber umas. No caso, suco. Pode deixar, cara. Eu estou muito ansioso pra encontrar você em terras goianas aí. Não só pra ouvir um sertanejo, mas também... pra ir nesse trem desgovernado aí que é a vida do Felipe. Então eu fico honrado pelos elogios. Beijo, ouvintes, até a próxima. Beijo, tchau. Pesquisas aqui que eu estava fazendo. Cara, o que era o arcade e o fliperama de verdade? Tipo, o que era o estabelecimento que compunha? É porque, tipo assim, fliperama, até a Wikipédia mesmo tá me mostrando isso aqui agora, porque nós somos preparadíssimos pra esse cast, era meio que considerado não a máquina do jogo, mas sim o estabelecimento. É, tipo, era mais tipo, eu vou no flipper, eu vou no fliperama. Não era nem o entretenimento, não era só o jogo, também o ambiente. Então, eu acho que o conceito, principalmente aqui no Brasil, ele chegou mais forte na palavra fliperama, porque ele se compunha muito de todos esses elementos. Tipo, era o jogo, era os caras bêbados do lado, o maloqueiro. Uma pergunta pra te cortar. Por que fliperama? Por que tem esse nome? Eu nunca me questionei, fiz o questionamento agora. Por que chama fliperama? Eu procurei aqui... Só que eles não especificaram, porque ficou conhecido assim no Brasil fliperama. Mas não especificaram por que deram esse nome aqui, tipo, trocou de arcade pra fliperama. Eu também acho que, tipo, sei lá, arcade é muito americanizado, né, velho? Eu não sei também da onde fliperama tem a ver com o Brasil. Pode ser, às vezes, sabe o quê? Às vezes, eu tô especulando, totalmente especulação, mas assim... pode ser, às vezes, porque algum jogo... Mas aí eu digo assim, coisa bem antiga, sei lá, anos 80, fliperamos anos 80. Talvez pode ter sido algum jogo, por exemplo... Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que, sei lá, tinha uma máquina daquele primeiro Mario, que tinha o macaco e ele tentava salvar a menina. Subindo as escadinhas, isso, né? Isso, claro, aquele jogo clássico. Um vamos imaginar uma situação hipotética, um lugar que tem só essa máquina, com esse jogo. E aí, tipo, meio que se todo mundo jogando aquilo, aí criou a cultura de, sei lá, de repente chamar a máquina... espaço de Mario, por exemplo. Será que fliperama não pode ter vindo, sei lá, de flip, de alguma coisa, sabe? Que tem a ver com algum jogo, aí ficou muito marcada e a galera foi, sabe, espalhando, chamando de fliperama. Eu acho que pode ter uma origem assim, entende? Eu não duvido, mas eu também acho. Assim, na minha cabeça sempre foi fliperama, sabe por quê? Sei lá, tinha a moedinha de você colocar na máquina, que a gente vai explicar a composição da máquina mais à frente. Então, sei lá, era mania das pessoas ficarem jogando aquela moedinha pra cima e aquela moedinha fazia um flip. Que é o movimento do skate. Então, sei lá, na minha cabeça, isso, de alguma forma, é fliperama, tipo assim. É, então tem a ver. Pura especulação, né, que a gente tá puramente especulando aqui. E eu também acho também a palavra fliperama mais bonita do que arcade. Arcade. É, cadê o Fred? Arcade. Arcade. Porque o Fred fala, mas ele sempre fala dando uma quebradinha no meio, assim, arcades. Porque o Fred tem uma aspiração, sabe, pra mostrar toda a pompa e circunstância que a palavra exige. Diego, você que é o cara que abria o flipper, o que era o fliperama? Cara, uma coisa assim pra situar a nossa audiência, situar melhor. Eu quero fazer primeiro uma pergunta, Felipe, eu não lembro. Quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos no exato momento. 23 anos até o momento. Você, Letícia, tem? 24. Eu tenho 35. Então sou velho daqui. Cara, eu... Ó, só explicar por que eu abri o fliperama antes de responder a sua pergunta. Tinha um fliperama que era perto da minha casa. E aí quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, e aí eu e um amigo meu, Sandro, beijo Sandro, se você estiver ouvindo isso, meu amigo, eu e ele se trombar, falar, pô, vamos lá no fliperama? Aqui em São Paulo, acho que devia ter em outras cidades, tinha um passe. Tipo, você pagava antigamente o ônibus ou com dinheiro ou com um pedacinho de papel, que era tipo um bilhete de papel. E o fliperama aceitava. Aqui em Goiânia ainda tem. O nome é City Pass. É. Uhum. Era sem ser com fitinha eletrônica, que nem tem no metrô aqui de São Paulo, pra quem conhece. Era tipo um pedacinho de papel que você destacava e era o passe de ônibus. E os fliperamas aqui de São Paulo costumavam aceitar, principalmente nas... Eu morava numa região mais afastada da cidade, morava no Grajaú, que é a periferia de São Paulo. Então muitos desses estabelecimentos usavam esse passe de transporte como moeda de troca, ao invés de dinheiro. E eu lembro que na época a ficha era coisa de 20 centavos, 10 centavos, uma coisa assim. Eu chegava com um passe e pegava 5 fichas. Aí o que, que a gente fazia? A gente ia no fliperama. Só que a gente ia bem de manhãzinha, sei lá, tipo 8h30 da manhã. A gente chegava no fliperama, o fliperama tava fechado. Era tipo, não era nem um bar exatamente, era uma casa literalmente só pra fliperama. A gente batia na porta, a dona, que eu não lembro o nome, cara, juro pra você, ela descia de camisola pra abrir o portão pra eu e ele entrar. A gente entrava por uma porta dos fundos, ela falava, quantas fichas, meninos? A gente já dava todo o dinheiro, pegava todas as fichas, ela ia voltar a dormir. E a gente ficava dentro do fliperama, cara, juro pra você. A polícia problematizar isso. Cara, se liga. Aí tipo, dava 9h30, 10 horas da manhã, ela ia abrir o fliperama, eu e ele já tava, sei lá, aos 30, 40 minutos, a gente que ligava as máquinas pra ela. Era da hora que ela abria a porta, a galera via, já tinha dois moleques lá dentro arrebentando de jogar. Então a gente literalmente abriu o fliperama. E como eu te falei, por exemplo, os lugares que eu frequentava pra jogar fliperama, tinha um que tinha assim uma coisa de boteco, mas tinha várias mesas de sinuca e tal, os fliperamas. E tinha esse que eu frequentava mais, que era puramente fliperama. Nem lembro, acho que ela nem vendia bebida, talvez vendesse um salgadinho, alguma coisa. E eu joguei mais fliperama, sei lá, entre 94 até 97, assim, assiduamente, jogar com muito muita frequência, então eu peguei alguns clássicos, tipo... Você sabe que nessa época eu tava nascendo, né? Então, cara, e eu tava lá abrindo o fliperama. Mas, cara, era a época de ouro. Foi a época que começou a chegar, tipo, Marvel vs. Capcom. Nossa, esse... É bom. Street Fighter 02. Tinha os meus favoritos, eu sempre fui mais fã dos fliperamas de jogos da SNK. Então, cara, até hoje eu sou doente por The King of Fighters. Eu pude jogar... Eu lembro quando chegou a máquina do The King of Fighters 98, cara. A galera fazia fila pra jogar aquela merda, velho. E era o que eles falaram, com aquela fichinha, cara. Era bons tempos. E assim, quando a gente era moleque, esse lugar que a gente frequentava, os pessoal não, tipo, não levava uma com você. Você podia jogar razoavelmente de boa, sem as pessoas te perturbarem. Mas, por exemplo, eu fui jogar... Depois de muitos anos, eu fui jogar fliperama, sei lá, foi tipo em 2005. Eu fui jogar fliperama e estudava num bairro em São Paulo, que tinha uma casa de fliperama, só que era outro esquema. Era, tipo, topzera. E já era num bairro nobre aqui de São Paulo, em Moema. E eu lembro que eu cheguei e tinha lá The King of Fighters 2002. Era uma coisa assim, ou 2000. Eu falei, cara, vou tirar uma fichinha aqui. Só que assim, cara, eu joguei 5 minutos porque já colou dois nós aí, mano. Com um cigarro aí, velho. Deixa eu pegar um aí, pá. Aí eu já senti aquele lance pesado, eu larguei. Cheguei pro cara e falei, não, pode jogar. E fui embora, cara. Então, resumi muito, assim, essa coisa do fliperama. Mas eu apertei da idade até pra saber como é que era, tipo, na época de vocês, de ir no fliperama, como é que era. E lógico, tinha nos shoppings aqui em São Paulo também tinha, mas, tipo, não era uma parada tão acessível porque era caro. Você tinha que ter aquele cartãozinho, era um cartãozinho que você meio que carregava ele pra poder jogar. É, no shopping tem até hoje isso, na maioria, né? Tem os play centers, né, da vida, onde você faz o cartão no shopping pra poder jogar nas máquinas mesmo, ou nas máquinas que... É, explicando aí rapidamente, assim, pro ouvinte. Cara, era literalmente... Imagina a TV de tubo ligada no Nintendo, na maioria das vezes. E essa TV de tubo estava dentro de uma caixa gigante de MDF, que tinha uma mesa com uma manivela. Posso falar que é uma manivela? Sim, é uma manivela, manivela. É uma manivela que, no caso, era o controle, né? Pra você mover pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. Esquerda e direita, no caso, né? E tinha uma quantidade, às vezes mínima, às vezes muito grande, de botões pra você fazer os movimentos dos personagens do jogo que você está jogando. Se for Mario, um botão você vai correr, no outro botão você vai fazer, vai pular, e assim por diante. Tipo, cada jogo com seu comando específico. Né? Então, era muito engraçado. Eu acho que o que me destruiu, às vezes, assim, no fliperama, é que às vezes eu achava que a caixa era mágica, sabe? Quando era criança. Eu ia lá jogar e pensava, nossa, essa caixa faz jogos e tal. Aí um dia eu pedi, eu tava jogando Nossa, cara, o melhor jogo de arcade, na minha opinião, que foi o primeiro que eu joguei num flipper, que foi Sunset Riders. Cara, e eu pedi, moço, eu quero jogar, sei lá, eu acho que eu falei, eu quero jogar Mario, Contra 3, alguma coisa assim. O dono de lá, aliás, finado dono, Alexandre, aliás, um minuto de silêncio aí pro Alexandre, que foi o primeiro flipper que eu fui, foi o dele. Ele simplesmente abriu a lateral da máquina, né? E trocou o cartucho. Cara, eu fiquei tão decepcionado. Ai, ai. Cara... Você esperava que era muito mais? É, eu pensei que era muito mais. Só que aí eu comecei a jogar e esqueci toda a minha decepção. Cara, uma coisa que você falou do shopping, desculpa te cortar, que você me fez lembrar um negócio importante da diferença do fliperama de bairro, da periferia, pro shopping. De várzea, né? É, de várzea pra galera Nutella. Mas assim, tipo, no shopping, geralmente você tinha aquelas máquinas, por exemplo, no meu bairro lá na periferia, tinha a máquina do Street Fighter 02, ela tinha esse dispositivo que eu vou explicar, mas não funcionava, porque era qual a ideia? Se você zerasse o jogo, ele soltava um card de algum personagem do jogo, tipo um item colecionável, só que lá não funcionava, porque provavelmente essa máquina devia ser pirateada, podia até ser uma máquina roubada, porque ela era a máquina mais diferente do fliperama, ela tinha, tipo, ela era decorada, era bem diferente das outras, que era só uma caixa de MDF, tá ligado? Mas, por exemplo, no shopping você tinha, por exemplo, quando, eu lembro até hoje, tinha um jogo de Fórmula Indy que tinha uma cabine que se mexia conforme você ia fazer as curvas, então no shopping eram os fliperamas mais robustos, você tinha aqueles bagulho de que já não é exatamente fliperama, tipo aquele joguinho de basquete, aquela máquina de dar soco. Sim, eles evoluíram, porque a primeira que a SEGA fez, a SEGA, eu acho que fez, ela fez o primeiro protótipo dela foi de shooter em primeira pessoa, né? Tinha a pistolinha lá, eu tinha esse jogo no Nintendo, velho, só que eu não lembro o nome. Tipo, era tipo Faroeste mesmo, saca? Aparecia os bandidos nas janelas, e você tinha uma arma que tinha o mesmo dispositivo do controle remoto da sua casa aí, querido ouvinte, que é a laser, sabe? A infravermelho, e tu mirava na tela e dava o tiro e matava o cara, entendeu? Tipo, era isso praticamente. E as primeiras máquinas de arcades foram justamente essas. Aí que o pessoal viu que, tipo, ah, cara, por que não fazer o mesmo esquema que os controles dos consoles? Por que a gente não faz aqui, tipo, nessa mesa, aproveitar o espaço total da caixa, entendeu? Dá pra fazer alguma coisa a mais. E eles acabaram inventando realmente o arcade que a gente tem até hoje em dia, né? Em poucos locais mais tem. Então começou dessa brincadeira de fazer um primeira pessoa, o pessoal curtiu e viu que tinha potencial pra virar algo a mais, como virou. E como é que era a experiência de vocês, fliperama? Eu contei a minha assim por cima. E como é que era? Tipo, onde vocês jogavam, por exemplo? Como é que era esse lugar? Ah, eu jogava no shopping mais. Tipo, jogava bastante... Burguesa! Eu não! Burguesa! É o único lugar que tinha. Eu lembro, mano. Aí era na época de aquelas moedinhas lá, aquelas fichinhas. Aí você colocava lá, tinha um tempinho, aí eu jogava bastante Street Fighter, Final Fight, uns jogos aí de carro que eu não lembro o nome. Nossa, Final Fight! Provavelmente você jogava puta Top merda. Gear. Top Gear. Eu joguei de coisa que ser Top Gear. Gear. A trilha sonora Top Gear é tão emocionante até hoje de você ouvir. É, tipo assim, em qualquer lugar que eu começo a rebolar, sabe? Ao som de Top Gear. É muito bom, cara. Era bem legal. Era máquina por minuto, Letícia? Aquela que, tipo, era por minuto? Era... Ah, não. Era aquela lá que você perdia mesmo. É, se você morresse, você perdia a ficha. Isso, isso. Aí se você tinha... Se você quisesse continuar, você tinha que colocar mais. Era assim, nesse estilo. Ó, pra você ver a diferença, tipo, de fliperama de shopping pra de bairro. Tinha muitos bairros, você já tinha uns jogos com os gráficos meio topzinho já em 97, 98. Tipo, os The King of Fighters, por exemplo, os jogos da SNK. Mas, por exemplo, tinha umas máquinas que eram vários jogos em um. Então, geralmente, a máquina que você jogava Top Gear, ela tinha o International Superstar Soccer, aí tinha, sei lá, o Final Fight, nossa, todos clássico, esses jogos. Clássico, clássico, clássico. E era, gol de escanteio era mato. É. Por isso que eu apertei se ela por minuto, porque eu lembro até hoje, tinha um fliperama que eu ia, que você ia lá, era o fliperama do Carioca. Você fala, Carioca, dá uma ficha. Nessas máquinas, ele ia num interruptor, igual esses que a gente liga a luz, e aí tinha um timerzinho na tela, aí aparecia 10 minutos. Então, uma ficha era 10 minutos. E aí você conseguia jogar esses joguinhos, aí quando acabava ele meio que resetava a máquina e você parava de jogar. Sabe o que me lembrou? É que tinha aqui na cidade uma locadora onde tinha isso aí de minutos, assim, o cara colocava lá uns minutos, só que era pra Play 2. Tipo... Ah, sim. É, sim. Aí eu joguei o Crash to Insanity o Crash de corrida? Não, não, não. O Twin Sanity é aquele, o primeiro do Play 2, sabe? Não sei qual é. É aquele dos estilos do Play 1, sabe? Sim. É que eu sempre lembro, toda vez que fala Crash, eu gostava muito do jogo de corrida do Crash, cara. Sei lá por quê. É porque fundia os carros, aí eu achava da hora. Eu podia fazer fusão com outro, eu achava muito da hora. Eu ficava, nossa, eu vou fundir com esse cara que tá mais forte. Eu ia lá e era engraçado. Tipo, era locadora de videogame aqui, praticamente. Sim, é. Eu acho que teve um bom tempo. A locadora também explorou esse mercado do... Sim. As locadoras em geral, da época do VHS, exploraram bem essa época dos arcades. Que eu lembro que a primeira que eu fui foi exatamente nesse estilo aí. Tinha um bairro mais afastado, que era o único local que tinha aqui perto quando eu vim morar em Goiânia. E eu já tinha, sei lá, já quase 13 anos. Isso, tipo, não tem muito tempo. E tinha até esse tempo atrás esse flipper aqui, até o dono de lá falecer. Cara, eu achava engraçado que, tipo assim, era num local bem barra pesada. Assim, bem mesmo. Então, a galera lá era muito agressiva. E a primeira vez que eu fui jogar foi, como eu citei, foi o meu irmão. E a gente foi, sei lá, com 5 reais. E dava, sei lá, cada ficha era 50 centavos, alguma coisa assim. E a gente foi jogar Sunset Riders. E, tipo, tinha uma porrada de máquina de flipper mesmo. Tinha PS2 pro pessoal jogar também. E a maioria tava lá jogando GTA, tocando zaralho. GTA San Andreas. E era engraçado, cara. Porque, tipo assim, era uma gritaria. E, tipo, o cheiro de cigarro... Assim, não tinha. Não, tipo assim, a lixeira era a coisa mais limpa, porque ninguém jogava na lixeira. Todo mundo jogava o lixo no chão. Nesse fliperama que você ia de bairro, tinha uns aqui em São Paulo que tinha até cinzeiro no fliperama. Tipo, tinha um cinzeirinho. Tinha um cinzeiro que ele ficava colado com o Super Bonder, bem na máquina mesmo, sabe? Onde tem os botões. Sei, e tal. Tipo, ele ficava num canto. Preparado. Já ficava no canto. E, tipo, tinha um que tinha um buraco pra você colocar a latinha de cerveja. Caralho. Caralho. Tipo, se minha mãe souber que eu tô aqui... Vai dar ruim. Era muito bom, cara. O pior é que, tipo assim, as melhores lembranças que eu tenho, assim, de videogame jogando com muita gente é em flipper. Acho que o sentido que o fliperama trouxe pra todos os locais, aqui no Brasil mais especificamente, é essa mania do público olhando você jogar, sabe? Não era uma pessoa ou outra, e tinha os campeonatinhos. Eu lembro que esse Alexandre, o dono dessa locadora específico, desse flipper, cara, ele direto, todo final de semana tinha campeonato de alguma coisa. E um dos principais campeonatos que rendia uma nota preta pra pessoas daquela idade, tipo adolescentes mesmo, na verdade tinha muito adulto ali, cara. Era pra pensar agora, tinha muito mais manjo pai de família do bairro que olhava assim, caralho, o que você tá fazendo aqui? Mas ele promovia quase todo final de semana campeonatos de The King of Fighters. Nossa. E, tipo, ele deixava uma cartolina verde gigante que já tava toda fodida e suja, escrito Proibido, Iori e Rugal. Cara, Eu lembro até hoje, tipo assim, gigante lá a cartolina, toda ferrada, rasgada já. Mas sempre tinha. E o campeonato rendia 100 reais pra quem ganhasse. Mano, era muito dinheiro. E geralmente o cara que ganhava gastava tudo em ficha. Era muito engraçado. Eram grandes momentos. Em qual The King of Fighters que era esse campeonato? Porque pra ter o Rugal, ou era o The King of Fighters 95, ou era o 98, provavelmente. Era um desses dois. Eu acho que era o 2002, se brincar. Ah, então... Ah, não, é mesmo, que teve uma versão que eles fizeram depois, que era um time dos chefões. Que era o Gizzy Howard, um outro e ele. Eu acho que é Vai. Uma mulher que tem uma saia preta, loira, que ela corta o ar. Sei. Engraçado. Realmente, tinha uma faixa de seleção de campeões que só tinha cara que era roubado. Só chefão. Eu, como era taekwondista, eu sempre ia com o... Caraca, agora realmente me deu um branco de todos os nomes dos personagens do The King of Fighters. Mas eu ia sempre com o taekwondista, ia com o Ralph, que eu gostava do Ralph pra caralho. Ralph e tipo, era pelão, sei cara. Lá, mas o problema do flipper que eu achava do The King of Fighters era o seguinte: já vinha com tudo no máximo. Então, tipo assim, você só estourava e fazia especial toda hora, entendeu? Tipo, você apertava dois botões, você estourava pra poder fazer o especial um pouco mais forte. Porque no The King of Fighters tinha essa, né? Tem essa, né? Você podia escolher dois modos de carregar energia. Um que era você apertar dois botões pra ele carregar na barrinha. Que aí geralmente você tinha que esperar uma hora que você parava de bater pra encher. E tinha um outro modo que era o Advanced, que era conforme você vai batendo, a barra vai enchendo. Eu tô falando que a barra já vinha enchida, entendeu? Não tinha essa de esperar nem nada. Você podia fazer qualquer hora. Porque no The King of Fighters você tinha dois estilos de três especiais. Tem um secreto, né? Que você fazia um movimento mais elaborado e liberava um especial de verdade. E tinha os dois especiais comuns. Só que um era um pouco mais prolongado os ataques. ou então dava mais dano. Por exemplo, você dava uma sequência de golpes no especial normal, sem estar com a barrinha carregada nem nada, e você dava um especial mais forte, que você geralmente fica com o personagem piscando em laranjado, que ele dava mais dano, então mais golpes. Sim. Sabe como a gente chamava aqui em São Paulo? Tinha um termo pra quando você ia dar esse especial mais forte com o personagem, ficava piscando laranja, alguma coisa, era dar a segundona, que tipo, a primeira seria a primeira especial, dar a segundona. Era esse termo que eu lembro que a gente usava no fliperama, dar a segundona, cara. Deixa, antes de voltar, deixa eu pedir atenção pra vocês dois olharem o Discord e ver a capa de um jogo que eu coloquei, um jogo de Sega Saturno. Na hora que a Letícia falou da locadora, que realmente aqui em São Paulo também tinha locadoras de games também, principalmente onde eu frequentava, tinha lá uns dois Play 1, tinha um Sega Saturno, e eu jogava esse jogo. Olha que bizarro esse jogo, chama Iron Man, aí tá X-O Manowar in Heavy Metal, cara. Nossa! Era um, tipo, um jogo bizarro. Eu lembro que eu jogava esse jogo, eu e meu amigo, mesmo que abriu o fliperama comigo, a gente jogar esse jogo no Sega Saturno, pagando, sei lá, acho que 1,50, 30 minutos, era um negócio assim na época. E, cara, aí abaixo eu coloquei uma gameplay, porque eu não lembrava. Eu tô olhando pra esse jogo e falo, mano, que jogo horroroso, velho. Na minha lembrança, ele era foda. Olha, eu vou falar que eu tive essa decepção também. Eu tava falando com alguém sobre o jogo do Power Rangers. Teve um filme famosão dos Power Rangers aí. É, fizeram um jogo sobre isso. E fizeram um jogo na época. É aquele Power Rangers que tem aquele cabeçudo que comanda eles, aquele careca, sabe, ficando num tubo. Zordon. É Zordon. Tanto que tem uma porrada de Z no jogo inteiro. É. Aí, beleza. Aí eu fui ver uma gameplay, velho. É horroroso. Assim, o jogo é lentíssimo. Tipo, não é lento. O jogo é muito lento. Sunset Riders ou Contra 3, por exemplo, são jogos muito frenéticos. E, aliás, arcade realmente quer trazer essa sensação pra você. A palavra, pelo que eu tava estudando e lendo, arcade realmente é manter esse frenesi, essa continuidade de ações frenéticas, pra que você não pare de jogar. Então, a motivação principal do arcade com o público é exatamente essa. São jogos frenéticos que você vai ter que fazer o capeta pra tentar fugir, ou tentar sair, ou tentar passar de level, seja o que for, e que você sempre vai estar ali jogando, entendeu? Então, por isso que eu acho que o vício nesse de ir no fliperama, de ir a ponto de abrir o fliperama, é algo justificado, porque, cara, na época não tinha muito entretenimento também, né? Vamos começar por aí. Não tinha, sei lá, cinema, internet, mil outras coisas de fácil acesso pra você. Nessa época, por exemplo, que eu mostrei essa parada em 96, 97, já tinha Play 1, cara. Já tinha Play 1. E eu lembro que, assim, que, tipo, não era um bagulho super acessível. Tanto que eu lembro que os amigos que eu tinha que compraram Play 1, e todos eles iam no centro de São Paulo, lugar que é bem conhecido, a Santa Efigênia, pra comprar equipamento eletrônico pirata, enfim, com procedência desconhecida. E tinha uma parada que era você comprar o Play 1 já destravado, cara. Mas, assim, não era qualquer um que podia comprar, que nem se falou, não tinha muito entretenimento, tá ligado? Não, e era caríssimo comprar o destravado, original, que seja, era muito caro, velho, muito caro. Eu tinha videogame nessa época, eu tinha lá, provavelmente eu tava com o Mega Drive na época, ou o Master System. E, assim, o mais legal do fliperama era, porque no fliperama sempre os gráficos eram melhores. Seria, hoje, o equivalente a quem joga no PC e quem joga no console, tá ligado? Porque, assim, se você quisesse jogar um jogo, por exemplo, tinha o Mortal Kombat pro Master System, que era tosquíssimo, tá ligado? Eu tive o Mortal Kombat 2 de Master System, cara. Era tosquíssimo. Aí você ia no fliperama, o gráfico era sempre muito melhor. É, mas isso também tem uma explicação. Não era nem por causa da máquina. Como eu falei, geralmente, dentro da caixa, né, do fliperama, geralmente tinham lá um Master System, tinham um Nintendo. Então, realmente, tinham máquinas que tinham, sei lá, Mortal Kombat, tinha uma porrada de jogos, mas, tipo, tudo era Master System. Rodavam com cartucho de Master System. Não, cara, tinha fliperama que era placa, não. Eu lembro que tinha alguns fliperamas, esses que eram mais, pô, parrudos, era com uma placa. Tanto que eu lembro que isso foi o que faliu a SNK, os caras piratear a placa. Porque, por exemplo, o gráfico, cara, que você via jogando no seu Master System, eu lembro de ver no shopping a máquina do Mortal Kombat 2, cara, a diferença era absurda. Então, se você, querendo ou não, era a única forma, por exemplo. Acho que os jogos da SNK são o melhor exemplo dos fliperamas, cara. Porque, assim, se você quisesse jogar The King of Fighters, você tinha que jogar no Neo Geo. O Neo Geo era muito caro. Eu já li a respeito que, mesmo pra época, ele era um videogame muito caro. Então, se você quisesse jogar The King of Fighters, você não tinha dinheiro pra comprar o Neo Geo. Então, querendo ou não, você ia fazer o quê? No fliperama. Porque lá a qualidade gráfica era equivalente ao do Neo Geo. Sim, sim. Não, e você ressaltou uma coisa aí boa sobre a placa, porque realmente tinha, tipo, o fliperama realmente era muito versátil pra pirataria. Porque, cara, tinha o Nintendo, tinha o Master System, tinha essa placa, tinha outros games, videogames da época também, outros consoles. Então, tipo, você não tinha desculpa pra não colocar isso, entendeu? Tipo, sempre tinha um jeitinho ali de você colocar o jogo pra galera ali, se animar com um gráfico bom ou ruim. O pessoal ia jogar de qualquer forma, essa é a verdade. Ah, sim, mas, cara, sempre fazia mais sucesso essas máquinas, tipo, com gráfico mais... Que o som era melhor. Chamava realmente mais atenção. Tinha um fliperama que eu passava que, tipo assim, não tinha espaço pra jogar. Tipo, o pessoal realmente ficava sentado no chão, nos cantos, na porta, esperando a ver, saca? Porque, tipo, tinha uma máquina que tinha uma qualidade gráfica de Street Fighter muito superior à das outras. Cara, muito, assim, muito superior. Era realmente, tipo... Eu gosto da coisa, a comparação aí. Mesma coisa você pegar pra jogar um jogo hoje no PS2 e pegar num PlayStation 4 Pro, entendeu? É uma parada que não tem como você comparar, Zé. É só pegar tipo God of War 1 e o God of War novo que saiu agora. aí é realmente sacanagem. Aí é um abismo, mas lembro, cara, a maioria dos fliperamas que eu ia, pelo menos os que eu ia, tinha as maquininhas que eu te falei, de tempo por tempo, que aí tinha vários jogos, Top Gear, International Superstar Soccer, só que eu lembro, essas máquinas sempre eram as menos disputadas, eram as que mais fácil de jogar, sempre as que você apanhava pra conseguir jogar era Street Fighter 02, na época, Marvel vs Capcom, Marvel vs X-Men, que eu lembro que bombou Marvel muito no fliperama. Marvel vs Capcom, Marvel vs X-Men foram jogos que eu joguei muito em fliperama. Também. Cara, e tinha um outro que era eu lembro que foi uma febre no meu bairro, que era o Real Bout Fatal Fury 2, tá ligado? Que era, tipo, pegar todos os personagens que tinha até então do Fatal Fury e fazer o jogo. Cara, até hoje é um dos jogos que eu tenho esse jogo, inclusive, pra PS2, cara. Que eu amo esse jogo, cara. Real Bout. É um puta no jogo. E eu lembro que o gráfico, você olhava com isso, cara, porra, o seu Master System não exibia aquilo. Então você ia pra poder, querendo ou não, pra jogar as novidades. Porque a gente, como eu te falei, a gente não tinha dinheiro pra comprar Neo Geo, pra comprar The King of Fighters. Então, querendo ou não, o fliperama é o que possibilitou pra muita gente jogar esse jogos, tá ligado? De conhecer. Então era assim, realmente tinha uma qualidade gráfica, cara, comparado com o que eu tinha em casa, era absurda a diferença. Hadouken! Além das experiências, o que você mais jogava no Flipper? Você falava, poxa, gastava o seu dinheiro suado ali. Cara, The King of Fighters, velho. The King of Fighters é o jogo disparado que eu mais joguei. Eu joguei muito, tem um que é o Marvel Super Heroes, que era antes deles fazerem os crossovers com o universo da Capcom, era a Capcom que fazia um jogo, era um jogo que tinha até as joias do infinito até, que era esse Marvel Super Heroes. A Capcom antigamente tinha direito de quase tudo, né, vamos ser sinceros, é porque qualquer jogo lançado pela Capcom era sinal de sucesso. Tipo, Aladdin... Sim. A Disney, então, investiu tanto na Capcom, porque eu lembro que eu jogava um jogo com os meus irmãos, porque eu sou mais velho de 4 irmãos. Então, tipo, realmente tinha muita galera em casa pra jogar, quando eu tinha Nintendo, quando eu ia no Flipper com meu irmão. Nunca jogava sozinho, praticamente. Então, eu optava mais por jogos cooperativos. E tinha um do parque da Disney, alguma coisa assim... Mickey e Donald, num circo, era circo do Mickey e Donald, alguma coisa assim. Cara, era da Capcom, e o jogo era incrível. A trilha sonora, essas coisas, então a Capcom realmente, ela tinha direito... Não era que ela tinha direito, é que o pessoal realmente dava pra eles fazerem, porque eles sabiam que ia ter algum retorno. Sim. E a Capcom produzia muito. E era um jogo muito bem feito, cara, era muito bem feito. Era muito caprichado. As cores dos jogos da Capcom, você pode pegar... Aladdin, por exemplo. Mano, Aladdin é um dos jogos mais bonitos que tem. Tipo, de cor, é vivo o jogo, muito vivo. E sem contar na jogabilidade, entre outras coisas. Tô falando só de aspecto visual mesmo. É realmente muito superior. Uma coisa que eu acho que é legal, pra quem tiver interesse de querer ver uma diferença, pra ilustrar o que eu tava falando da diferença de gráfico, eu sugiro pro ouvinte, se der pra botar no post, não tem problema, que assim, se você pesquisar no Google, no YouTube, perdão, colocar assim, Moonwalker, que é o jogo do Michael Jackson, se você colocar Moonwalker, Mega Drive ou Master System, você vai ver um jogo. Se você colocar a mesma coisa e procurar por arcade, você vai ver que o jogo é completamente diferente, cara. Muito mais legal. Um jogo foda, tá ligado? É um jogo foda. Eu lembro que essa máquina tinha no shopping, tinha 4 controles e cada um deles tinha um desenho, tipo, era uma foto do Michael Jackson, aquele visual clássico do Smooth Criminal, só que cada um de uma cor, um era branco, outro era, sei lá, vermelho, outro era verde, pra quando você jogava cooperativo diferenciar os Michael Jacksons Só colocar isso, esses eram jogos da mesma época, e essa era a diferença de jogar no fliperama e jogar no Mega Drive. Cara, do Mega Drive é uma bosta, do arcade era lindo o jogo. jogo. Eu acho que pela portabilidade também, tipo, querendo ou não, antigamente você tinha que condensar tudo dentro de um console. Então você perdia qualidade. Naquela máquina, naquela caixa gigante do tamanho de uma porta, mano, você lota do que você quiser. Então você tinha mais portabilidade pra colocar, né, uma placa a mais, um processadorzinho que seja a mais ali, que naquela época não era zinho, tudo era bem grande, né? Então você notava não só pelo tamanho, mas também pelo capricho que a máquina tinha. Porque a máquina do Street Fighter era toda personalizada. A do The King of Fighters sempre era toda adesivada, toda grafitada, bonitona, entendeu? Então você chegava e já via de cara que você ia jogar, porque a máquina já te convidava. Era aquele lance meio cassino mesmo, sabe? Você olhava, já batia o olho ali e você já tinha vontade de gastar o dinheiro porque te chamava a atenção. Deixa eu perguntar agora pra Lê. Lê, e aí, o que você jogava? Ah, eu jogava mais o Street Fighter e o Marvel's Capcom. É, basicamente esses dois aí. É, que eu não tenho tanta lembrança, assim, da minha época de ouro, assim, dos arcades. Mas eu lembro, nossa senhora, eu ficava bastante lá, jogando. No Marvel vs. Capcom, o que você gostava de curtir jogar? Eu curtia jogar com Magneto, cara, na moral, sempre curti muito Magneto. Ah, eu gostava mais de Spider-Man. Cara, ele era roubado, porque ele ficava pulando um lado pro outro na tela, fazendo aquele... Assim, dava um pezão na sua cara. Uhum. Ele era Homem de gelo era fudido, velho, de chato de jogar contra. Ele e o Ciclope, toda hora aquele laser. Esse jogo que a Letícia falou tem uma coisa legal, que por exemplo, quando você pega, por exemplo, você deu o exemplo do Homem-Aranha. Se você olhar o jogo que eu falei lá antes, o Marvel Super Heroes, que foi o primeiro jogo, você vai ver que todas as mecânicas, tipo, dele, do Wolverine, começaram nesse jogo, tá ligado? Até o visual, a especial ser o Maximum Spider, que aí veio desse jogo, meu. Marvel vs. Capcom é animal, cara. A minha dupla era sempre a mais apelona, que era Ryu e Ciclope, só pra ficar dando raio, tá ligado? Ah, sim, mas da hora. Pegava ele também, jogava bastante com ele também. E a gente jogava, só que assim, eu era um player normal. Você era aquela tipo de player que conseguia fazer aqueles combos de levar o cara lá no alto? Sim, assim, eu fazia isso. Nossa, assim, então você adorava, já era bem melhor que eu. Então você já era bem melhor que eu, porque eu não conseguia fazer isso. Esses combos malucos, cara. É só a Doug e o Ryug no máximo. Eu dava conta porque, sei lá, eu era meio rato nessas coisas. Tipo, por exemplo, eu queria pegar um Fred num X1 no Mortal Kombat, porque eu tenho históricos e tenho troféus pra provar que eu era o melhor do Mortal Kombat do meu bairro. Então, tipo assim, eu curtia a parte de, tipo, aprender, sei lá, se eu apertar esse e aquele botão nessa direção, eu vou fazer uma coisa. E agora, se eu tentar fazer isso com ataques normais? Eu gostava de ficar treinando. Eu realmente curtia muito. Principalmente no Marvel vs. Capcom, porque, na real, Marvel vs. Capcom é a epítome da putaria. Eu, tipo assim, cara, não, vamos ser sinceros, porque do nada entra personagem, do nada sai, e é poder pra tudo quanto é lado, e ninguém sabe o que tá fazendo, de verdade. Você só aperta, cara, você só vai pra cima, aperta, segura pra trás pra defender, e é isso, cara, que não tem o que você fazer. É loucura, né, velho? É. Outro legal de jogar era aquele ninja lá, aquele parecido com o ninja, que cobria o rosto dele com a espada, que tinha espada lá atrás. O Shinobi? Eu não lembro o nome dele. Eu acho que era. Peraí, vamos procurar. Tem um que é clássico do Mega Drive, que era chamado Revenge of Shinobi. Não sei se era... Porque esse Shinobi tinha mais de um nome. Tinha o nome da Shinobi e também chamado de Shadow Dancer, acho que em alguns países. Eu acho que eu conheço por esse nome, na real. É porque eu lembro que eu tinha esse jogo no Mega Drive. Assim, porque também, né, vamos combinar que o nome dos jogos arcades eram os nomes mais anos 80 clichê possíveis. Tipo, né... Ô, Letícia, eu botei uma imagem no Discord, vê se é esse jogo aí. Ah, era esse aí mesmo. Então, o nome desse jogo é Revenge of Shinobi. Tinha esse jogo pro Mega Drive, cara. Esse joguinho é muito... Inclusive, o Homem-Aranha aparece nesse jogo. Caraca, a Capcom era da Capcom. Provavelmente... Putz, cara, não lembro aqui. Não consigo te falar, porque tá o símbolo da SEGA. Não tô vendo quem produziu, mas ah, ó. Ah, sim. Você colocar Revenge of Shinobi e começar a escrever Spider já aparece. Porque eu me lembro, você luta contra ele numa tela, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E eu lembro que o bichinho era apelão, viu, cara? Eu vou mandar aqui pra vocês no Discord, pra vocês darem uma olhada. É, o Miranha, o famoso Miranha. Ele aparece nesse jogo numa tela bem treta. Se você olhar aí, tá ele se pendurando. E aí ele ficava jogando umas teiazinhas. cara. Não, só não é mais escroto que o jogo do Iron Man que eu mandei, mano, de Saturno. Porque era bonitinho, esse jogo era bem feitinho. Cara, eu realmente, tipo assim, jogos de heróis, eu lembro que, tipo assim, geralmente esses crossovers só que eu jogava no Flipper, porque não tinha muito, na real. Tinha um do Homem-Aranha, nossa, agora eu lembrei. Eu não lembro o nome, mas era um do Homem-Aranha que ele jogava com o Venom, se você escolhesse pra jogar com duas pessoas, né? O famoso jogar de dois. Cara, eu lembro que você ia contra os simbiontes. Tipo assim, era você, o Spider-Man e o Venom versus os simbiontes. Maximum Carnage o nome desse jogo. Nossa, esse jogo é inacreditavelmente bom. Cara, mas tinha bastante jogo de herói, não, cara? Tinha muito jogo de herói, por exemplo, a Mega Drive. Eu acho que eu não tinha acesso. Eu não tinha acesso. No Flipper, pelo menos, não tinha, entendeu? Onde eu jogava, não, realmente não tinha. Eu tive muito contato com o emulador, cara. Se você procurar, tipo, jogos, por exemplo, tem uns jogos de X-Men muito fodas, cara. Você é um garoto, Diego, você é um garoto. Emulador pra quê? Se você tivesse um PS2 e fosse na feira, ou então nas lojas especializadas na pirataria, você chegava lá, moço, me dá um CD do SNES, que tinha 5 mil jogos de Nintendo, cara. E que na real prestavam só, sei lá, 1000. Cara, eu lembro que eu tinha um CD desse, tipo, eu passava as tardes jogando Bomberman. Cara, que Bomberman, nossa, de longe, pra mim, é o primeiro Battle Royale que existiu na face da Terra. De longe, nossa, cara, ali você sentia a vingança, a putaria, passava a vontade... Não, era ótimo, cara, Bomberman é o melhor jogo que tinha. É sério, é tipo assim, pra mim que tinha muito irmão pra jogar, era o jogo mais rápido pra o controle passar de mão, sabe? Então, tipo, jogava dois agora, dois depois, dois, e sempre ia rodando. Principalmente o Bomberman 5, que você encontrava tipo uns bichozinhos, assim, no mapa, uns ovinhos, e que eles tinham poderes especiais. Tinha um coelho, é tipo uns coelhos mesmo. Tinha um coelho roxo, que se você apertava Y, ele, é tipo, sei lá, Bomberman, se você recolhesse uma quantidade de ícones de bomba, você podia colocar mais uma e mais uma. Sempre colocava uma quantidade que somasse a quantidade de ícones que você ia pegando, né? E quando você pegava esses coelhos, principalmente essa roxa, ela era tipo uma mágica. Ela baixava o chapéuzinho dela e botava todas as bombas de uma vez só. Então você travava todo mundo num canto ou fudia com você mesmo, porque o Bomberman, na verdade, é isso. Suas decisões mostrando que você é um merda ao tomá-las. Mas você tá falando do emulador, cara, é porque teve uma fase na minha vida que eu fiquei sem videogame, eu fiquei, tipo, sem jogar. Por exemplo, a fase do PS2 eu não peguei nada, cara, não tive... Eu tive PS2, cara, quando o PS3 já tava bombando, então eu fiquei um tempão sem jogar. E aí, como eu tinha um computador, mas que dava pra eu jogar no PC, que também não era PC gamer, era aquele PC mais simplão, conseguia jogar PC no da emulador, época, né? Cara. É, PC da época. Eu sempre era uma geração atrás também. É, eu já tô de novo uma geração atrás de novo, que agora eu não tenho mais nenhum console, mas cara, eu recomendo pra pessoas, se você olhar nas bibliotecas que tem na internet aí de ROM desses jogos, cara, tinha uns jogos de X-Men que eram fenomenais. Eu até mandei no Discord a imagem do Maximum Carnage, cara, eu joguei praticamente todos, porque eu não tinha como jogar, porque assim, não dava sempre pra alugar a fita, eu tive poucos jogos de Mega Drive, tá ligado? Mas eu lembro que essa era a porta de entrada, era você jogar no emulador. Inclusive, cara, até legal falar disso, que por exemplo, o PS2 ele foi, não sei só ele, mas, cara, um dos grandes responsáveis por os fliperamas morrerem, cara. Ah, sim, sim. Porque aí, de repente, ficou muito mais acessível pras pessoas jogarem aqueles jogos, e aí, de repente, não fazia mais sentido você ficar pagando toda vez que você quer jogar. Às vezes você joga em pé, joga no ambiente que, nem se falou, às vezes tem maloqueiro que quer pegar tua ficha. Fornece aí o cigarro. Que nem o negócio que eu mais tinha raiva, que assim, eu nunca fui pro player no fliperama, eu jogava porque eu gostava, nunca fui nenhum, uau, grandes coisas jogando. E se tinha um negócio que eu ficava super puto, eu tava jogando e de repente alguém entrar contra, e alguém que você sabe que é melhor que você. Ia lá e pronto. Aí você perdia sua ficha, você... É, estragava. Eu lembro que isso azedava o rolê, porque você tava lá de boa, aí entrava os viciadão e porra, mano, você caralho. Aí dali jogar Top Gear, que era o que dava, tá ligado? Não, então... o engraçado é que os viciadão, você tinha o quê? 13 anos, os viciadão já tinham 34. Ai, Deus. Não, cara, eu lembro que a galera mais velha que colava era o pessoal que devia ter no máximo 18 anos. Cara, onde eu ia, é tipo assim, imagine exatamente essa cena. Onde eu ia, os caras de 34 estavam brigando com crianças de 12, e na porta tinha outros caras de quase 50 soltando raia, pipa, papagaio descalço na rua. Fazendo cerol. Aí sim, caralho. Essa era, só pra você ver, essa era a porta do fliperama que eu ia. Imagina lá dentro. Provavelmente esses caras de 34 devia ser as galera da minha geração, tá ligado? Jogando fliperama ainda. Caraca, velho. Eu ficava. Não, mas tipo assim, era um entretenimento, querendo ou não, pra família inteira, na real. Ah, não sei, cara. Não era um ambiente muito família, não, cara. Não. Eu tô falando entretenimento, ambiente não. O ambiente não era pra ninguém. Vamos ser bem sinceros. Assim, é porque, tipo assim, como era uma novidade, é lazer, querendo ou não, eu via facilmente meu pai e minha mãe jogando, se eles tivessem interesse nisso, entendeu? Meu pai tinha, por exemplo, meu pai que me financiava, mas meu irmão, ele chegava na gente, olha, não conta pra sua mãe, mas pode ir lá. Porque, tipo, o primeiro videogame que eu tive foi um Nintendo 64, que eu herdei do meu pai, que eu tenho até hoje, aliás. Caralho, com todos os cartuchos, tudo bonitinho, que eu tive um zelo do cacete com essa parada. E justamente o que fez eu querer jogar cada vez mais foi jogar contra ele o Mortal Kombat 2. Que ele sempre era um miserável e, tipo... ele dava a esperança da gente ganhar o primeiro round e depois destruir a gente sem a gente tocar nele no segundo e ainda fazer fatality. Nossa. Então, tipo assim, eu fiquei num ódio tão grande que eu falei, eu vou aprender essa porra e vou conseguir ganhar dele. E eu acabei ficando bom, só que não ao ponto de ganhar dele. Hoje em dia, talvez, mas, tipo, cara, eu realmente joguei muito Mortal Kombat. Chama o velho pro X1, fala, vamos aí, X1. É, exatamente, X1. Tem que ser X1. Mas tem que ser X1 num flipper, porque tem que ser raiz. E tem que ter cinzeiro. Se não tiver cinzeiro, eu vou me sentir muito decepcionado. Maximum Spider. Cara, esse é um negócio que aqui em São Paulo morreu, cara. Praticamente, por exemplo, tem um shopping que às vezes eu vou pra ir no cinema, cara, que, por exemplo, é aquela coisa Playland, que era o nome que dava aqui em São Paulo, a, tipo, franquia do Play Center pra fliperama. Mas, por exemplo, em alguns lugares que eu vou hoje, não tem mais o fliperama de verdade. Tem a maquininha de jogar, tipo, como é que chama aquele, que é tipo uma imitação de tênis de mesa, que você vai com um bagulho grudado na mesa e tem que ficar... Ah, air, blá blá blá. É um disco que fica voando no vento. É, não, que ele fica sobre a mesa e você, tipo, cada um, tipo, de um lado da mesa com segurando num bagulho de plástico, batendo como se fosse um ping-pong, mas não é. Mas é exatamente isso, aquela mesa, ela tem um ar embaixo dela, tem um porra de o disco fica flutuando mesmo nesse ventinho. É mais máquina disso, sabe, tipo, mais máquina disso. Por exemplo, aqui perto da minha casa não tem mais, tipo, fliperama de verdade, no máximo tem essa área, assim. Aqui em Goiânia ainda existe flipper, sabe aonde? No camelódromo. Camelodo. Tem um cara, é sério, tem um cara, nossa, pior que é, e o pior que eu guardei uma ficha porque eu pensei, uma hora essa porra vai morrer e eu nunca vou ter isso. Eu tenho realmente uma ficha que, tipo, eu comprei uma porrada de ficha porque, tipo, sim, sei lá, o cara tava vendendo por R$3,50 fichas, alguma coisa assim do tipo. E eu... Nossa, esse cara era insuportável, o dono de lá. Porque o dono de lá é aqueles donos que, tipo assim, é aquela pessoa que nitidamente não está com os objetivos da vida dela muito certo, então o cara ficava o dia inteiro jogando. E ele... Eu tava jogando contra ele The King of Fighters, e ele começou a contar a história do The King of Fighters. Tipo, ele contando porque o sangue do Orochi que tá no Yori, não sei o que, que faz ele ficar assim, caralho, velho, o que você tá falando? Você joga em paz. Aí eu guardei uma dessas fichinhas e tenho ela até hoje, porque eu sei que uma hora isso vai acabar, não vai existir lugar nenhum e isso vai ser um souvenir que eu vou mostrar pros meus filhos. Cara, então, só pra não ser exagerado, não é que não tem mais São Paulo, mas não tem mais como era antigamente, sabe? Casas de fliperama. Porque, por exemplo, eu lembrei que tem uma padaria numa avenida aqui próxima, uma padaria bem chumbrega, que tem uma máquina de The King of Fighters, só nunca identifiquei qual versão. Aquela padaria que vende mais derby do que pão. É, né? Exatamente. Tanto que eu vejo os tios que jogam, eu falo, mano, nunca ia colar ali que, mano, é cara que vai me roubar, tá ligado? Mas assim, como era antigamente, sei lá, todo bairro tem um lugar bombando, isso não existe mais praticamente, cara. Mas isso também morreu, a Lan House era assim, morreu, entendeu? Morreu. Acho que é meio que segmento mesmo, tipo, tem o seu momento, tem seu ápice, tem seu declínio quase que total. O Flipper era bem na cara que ia ser assim, vamos ser sinceros. Ainda mais na época que a gente viu que a tecnologia dos anos 80 pro 90 pra 2000 foi muito rápida a mudança, cara. Tipo, igual você falou, final de 90 já tinha PS1. E, tipo, não tinha como comparar os jogos do PS1 com cara, os final arcades. Nada, 96, cara. De quando que foi lançado o Play 1? Fica a pergunta, quando que lançou? Não é 98, não? Não, quer ver. Vamos ver aqui, lançamento PlayStation 1. Vamos ver aqui. Alguém já perguntou isso. 3 de dezembro de 94, que eu lembro que eu tava na sexta série. Nossa, velho. Eu tava na sexta série. Mais velho que eu lembro. Em 96, nossa, é bem, não, se liga, 96, eu tava na sexta série e eu lembro de um amigo meu que eu ia na casa dele jogar o Winning Eleven. Não, Winning Eleven, né? Eu sempre chamei de Winning Eleven, não sei falar. Isso me lembra que faziam aquelas partes desse jogo aí, pô, como Brasileirão. Eu joguei muito Brasileirão. Nossa, verdade. Nossa, Letícia, você fez eu lembrar que na minha escola... No ensino fundamental, eles fizeram um campeonato de Wing Eleven. Wing Eleven 10, aliás. Não era qualquer Wing Eleven. E era o Wing Eleven que a gente jogava, que era assim, você tinha que decorar o caminho pra botar na partida, porque o jogo inteiro ainda é em japonês. É, não. É de todo mundo, eu acho. É, de todo mundo. Caralho, velho. Nossa, que só lembrança. Só pra defender esse meu amigo, cara, ele não era burguês, cara. Ele morava na favela, mano. E ele tinha um Play 1 desbloqueado. É porque, assim, tem que lembrar que essa galera não comprava o Play na, sei lá, na Americanas. Eles compravam no centro da cidade destravado, que aí você comprava, sei lá, um jogo geralmente. Exato. Tanto que por isso que começou a ficar muito popular, porque se fosse o da loja mesmo, porra, aí ninguém tinha, velho, era todo mundo, mano, pirata. Eu tô lembrando aqui que o melhor jogador do Wing Eleven, ó como o mundo dá voltas, era o Adriano, o Imperador. Só pra você ter uma ideia o quanto, cara, esse jogo é antigo, galera. Esse jogo é velho, cara. Mano, pra você ter ideia, quando eu joguei o Ninguém leva com esse meu amigo, não era com esses patches, por exemplo, que nem a Letícia falou que jogou muito o Campeonato Brasileiro no Ninguém leva. Eu joguei um que os times eram os times do Japão, cara. Não era não, tipo, não tipo cheguei mod. Tanto assim, não. Era tipo a cópia do jogo do Japão, literal. Então, tipo, era o Verde Kawasaki, era um não sei o quê. Literalmente a gente tinha que jogar com os times do Japão, cara. Então, 2005, eu acho, Brasileirão 2005 tinha. Tipo, a coisa era em japonês, as letras. Sim, também. Não, era tudo ideograma, cara. Era o inferno. Não dava pra entender nada. E realmente você tinha que decorar. Eu lembro quando você comprava, eu comprei o Wing Eleven, o moço, dono da lojinha que a gente comprava, o famoso CD 3x10, ele colocava o CD pra testar, mostrava que tava funcionando e ele falava, guri, é assim que você vai fazer, ó. E ensinava o caminho pra gente. Porque, tipo, direto o povo comprava, chegava em casa, se frustrava e chegava lá pensando que, tipo, o cara me vendeu a parada errada e não sei o quê. Então ele fazia isso já de cara. E ele falava toda vez, nossa, porque todo dia que eu vendo essa merda desse jogo, alguém volta aqui. Toda vez. Cara, isso me lembra duas coisas. Uma história que não tem nada a ver com o jogo, mas tem a ver com burrice. Cara, eu queria falar um bagulho. Esse negócio de ter, tipo, de repente, o Winning Eleven, que depois naquela época começou a aparecer. Eu pensei, cara, era o início do Bomba Patch, velho. Porque você pode ver, os caras que já começaram a fazer mod pra, tipo, tirar, sei lá, a skin do Verde Kawasaki e botar do Vasco, tá ligado? É verdade. Colocar em vez de qualquer dublador em inglês, o Galvão Bueno ou o Silvio Luiz. Exato. Né? Inferno, né? Tinha um Winning Eleven que eu lembro que tinha uma narração que o cara falava assim, vai chutar ovo na ilha, cara, que eu nunca fiz o menor sentido do que era chutar ovo na ilha. A gente tava falando aqui do Player Soccer lá, do Nintendo, eu lembro que, tipo assim, ele já era traduzido, ele tinha em português, pelo menos que eu joguei. E quando você entrava num campeonato desses, Brasileirão, Copa blá blá blá, sei lá, Liga das Américas, eu lembro que se você principalmente quando era Liga das Américas, cara, eu lembro que se você perdesse muito, eles zoavam com os times sul-americanos, tipo assim, nossa, vá jogar, eu mandava mensagenzinha, né, não tinha dublagem naquela época, então, até tinha, mas não em português, aí mandava a noticiazinha assim, um recadinho, vá jogar mal assim lá na Venezuela. Tipo, era algumas coisas assim, cara, tipo, era as paradas muito específicas, sabe? E eu ficava, caralho, que preconceito, que isso? Cara, eu lembro de jogar esses patches de Winning Eleven, eu lembro de um que tinha sons de torcida, tipo, das torcidas organizadas. Do Brasil, eu lembro das canções do Timão. É, mano, muito bem. Cara, deixa eu aproveitar o gancho, naquela hora que você tava contando do tiozinho que tinha que ensinar, é assim que funfa, você vai vir aqui, pá. Cara, eu lembro de uma coisa que não tem nada a ver com o jogo, mas que, tipo, me remeteu a isso, cara. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fui comprar um CD do Korn, Follow the Leader, e sei lá, 2001, isso aí, 2001. Eu lembro que eu cheguei lá na loja de CD mesmo, não comprei piratão, fui lá, paguei, comprei o CD, aí fui tudo feliz pra escola, cabulei a aula, fui na casa de um amigo meu, e aí falei, pô, vou botar um CDzão do Korn aqui maroto e eu vi, cara. Olha que eu botei do o Korn? CD... Aí deu play. Aí, de repente, tipo, eu via lá, tipo, olhando no rádio, assim, faixa 1. Aí não tocava nada, passava, sei lá, 5 segundos, faixa 2. Eu, caralho, o CD tá zoado, mano. Pensa assim, cada faixa que vai passando, tipo, ficava 5 segundos, um tempo assim curtinho, pulava outra faixa, silêncio. Falei, porra, mano, o bagulho tá zoado. Fiquei puto da vida. Falei, porra, mano, comprei o CD zoado, mano. Aí eu voltei na loja pra falar pro cara, pô, meu, troca aí o CD e tal. Aí eu expliquei pro cara o que tinha acontecido. Aí ele chegou assim, pegou a caixa, olhou. Ele falou, amigo, você reparou que esse CD, especificamente, ele começa na faixa 13? Aí eu peguei a caixa do disco, aí eu vi que as músicas, tipo, começavam na faixa 13, não era faixa 1. Então, tipo, era meio que uma brincadeira no CD, que, tipo, realmente, da primeira, décima, segunda faixa, não tocava porra nenhuma, cara. E eu me senti o cara mais burro do mundo. Eu me senti o cara mais burro do mundo. Tipo, o cara ensinando, ó, você vai ouvir, você vai deixar passar a faixa 1, vai deixar passar a faixa 2, e se você quiser, você pula direto pra 13. Era 13, se eu não me engano, mas, cara, eu me senti o sujeito mais burro do mundo, tá ligado? Não, que mega constrangeiro, aí eu lembrei disso, tá ligado? Sabe uma coisa que eu acho que essa geração realmente nunca vai passar? Que é uma parada que eu achava interessante do Nintendo. Imagine você, do Nintendo, Mega Drive, qualquer um desses, cara, Master System, não importa, todos tinham essa mesma, entre aspas, macete. Como tinha DVD na época, a maioria era videocassete, como você ligava o videogame na sua TV de tubo de 14 polegadas? Mano, tinha um cabo que ele conectava no local da antena, lembram? Sim, sim. O cabo que conectava na antena, aí você ia lá no canal AV, AV1 ou AV2, e tava lá rodando o seu jogo. E geralmente, eu lembro muito disso, se eu fecho o olho agora e penso nessa situação, eu lembro que eu estava mega ansioso pra jogar o melhor jogo do Nintendo, que na minha opinião, do Nintendo, que foi pro PS2, que foi pro PS1, que tem PS4, que tem todas as plataformas possíveis, que é o famoso Metal Slug. Ah, é um clássico. Cara, Metal Slug é um jogo, assim, joguem, só joguem. É muito foda, não tem noção alguma, não tem. Ah, invasão alienígena e tiro, e pessoas sequestradas que parecem mendigos que você vai lá e se liberta, e que elas te dão armas, que no caso são ícones de letras. Mano, nossa, puta que pariu, esse jogo é muito bom. É muito bom, e ele realmente, tipo assim, toda vez que eu paro pra pensar em jogo frenético, ele é um jogo muito frenético. Tá acontecendo uma caralhada de coisas na tela, e é um jogo que você usa robô, usa carro, usa tanque de guerra, usa helicóptero. Mano, você usa de tudo no jogo. É muito bom mesmo. E isso também me remete também ao jogo que eu acho um dos jogos mais difíceis pra Nintendo. Jogos de arcade em geral, que é o Contra 3. Não sei se vocês jogaram, mas... Cara, nunca joguei Contra, velho. Que inferno. Você jogou ali? Eu joguei mais o primeiro Contra. Nossa, eu joguei o 1, só que eu tenho poucas lembranças. O 3, cara. Ô, puta que o pariu, que jogo impossível, velho. Não, é sério. Tipo, ele pra mim é igual o Pac-Man. O Pac-Man não, desculpa. Que nem Mega Man. Mega Man, velho, e Contra 3 são jogos que eu nunca consegui virar, zerar, sabe? Eu também, Mega Man eu joguei também, cara. O jogo difícil do caralho, Mega Man. É um jogo impossível, cara. Eu não consigo jogar até hoje. E olha que eu tentei. Tem uma amiga minha que ia participar, que é a Catel Baldo, aliás, um beijo, ela só não veio porque ela tinha compromisso, streamer. Famoso, tinha coisa melhor pra fazer. Não, tinha coisa brincadeira, melhor brincadeira, fazer, brincadeira, brincadeira. Mas, cara, ela fez uma vez live de Mega Man e ela, tipo, passando fácil, sabe? Tipo, olha, não sei o que, conversando, interagindo com o pessoal da stream. E você lembrando de você descabelando, né? Você lembrando de você se descabelando e conseguindo passar. Eu juro, cara, eu quebrei um controle de Nintendo, assim, estourei ele no chão de raiva do jogo. Tipo, eu não conseguia passar da primeira fase, só pra você ter ideia. Cara, nossa, a minha úlcera atacou agora de raiva desse jogo. Ah, velho, que jogo difícil. Cara, eu lembro que uma vez eu aluguei, não vou lembrar o jogo, essa situação me lembrou, cara. Uma vez eu aluguei uma fita de Mega Drive, não lembro que jogo que era, que eu cheguei com aquela fita em casa super animada pra jogar, e passei o final de semana inteiro sem sair da primeira fase, cara. Eu lembro que fiquei num ódio também, que eu falei, caralho, mano, paguei, sei lá, R$2 pra passar o final de semana com a fita e você não conseguia sair nem da primeira fase, cara. Que ódio que eu tenho desses jogos, mano. Isso me lembrou um jogo, eu não sei se tinha de arcade ou não, chama Battletoads. Ah, dos sapinhos. Puta que pariu, que jogo incrível. Eu gostava do Battletoads. Cara, isso não é um jogo, isso é uma divindade, velho. É um castigo na tua vida, porque você não passa nem da primeira fase dessa Eu não conseguia vencer, eu não sei se você... É porque tem vários Battletoads, né? Tem vários jogos dos Battletoads. O único que eu joguei mais, assim, de verdade, que eu falei, não, esse aqui eu vou pegar pra zerar, foi o que tinha aqueles, a primeira fase é os porcos, tem uns porcos. Sim, é do SNES. É do SNES. Não, então, não sei se é, porque tem um com eles no espaço e tal, não sei se é um e tal. Eu lembro que eu conseguia passar até uma fase que você, tá tipo num explanador dentro do esgoto. Ah, não é a fase das motos? Que todo mundo fala que é a fase mais, tipo, impossível do mundo de passar, não, cara. Ah, então eu já cheguei nessa, essa da... Então eu já fui até mais. Eu lembrei agora da fase das motos. É porque essa é, depois, essa é antes das motos. Eu lembro que tinha um que é tipo um esgoto, você fica num planador, alguma coisa assim. É, e, tipo, essa fase mesmo. Tem umas cobras que elas saem da parede, assim, do nada, e tentam te pegar. Era um puta jogo difícil. Difícil, mas ele é muito engraçadão, velho. Ver o pezão. É, tipo, assim, porque o ataque do sapo, tipo assim, o sapo que é amarelo, ele é mais brutal, ele é mais forte. Então, as partes, as extremidades do corpo dele, tipo pé e mão, se transformam, sei lá, numa marreta, num puta peso, assim, daqueles que caem no coiote lá do Papaléguas. É, bigorna o nome, agora eu lembrei. É bigorna. Numa chuteira. É uma chuteira, é. Não, chuteira não, uma botina gigante. É. Um butinão, é uma botona mesmo. O outro, ele é mais elástico, um verdinho. Então, tipo, ele meio que é uns golpes de karatê gigante. Tipo, aquele ataque que você dá geralmente no pescoço pra pessoa desmaiar. Não aquele que você aperta um ponto específico. Aquele que é tipo que você com dá, a mão aberta retona, assim, isso. É, tá, é uma mão gigante, velho. É muito engraçado. O é pé o golpe é um que o Chapolin usa. E a outra, é um jogo muito bem colorido. Eu não sei quem produziu, mas é um jogo muito, muito, foi muito bem colorido. Foi Satanás que produziu essa porra desse jogo. Satanás, mano. É um jogo que vale a pena, Diego. Você sabe que vale. Eu sei, não, o joguinho é legal. É, o jogo é muito legal, muito legal. Pra você jogar com um irmão, com um amigo, então. E outra, é um jogo que tem fogo amigo. Isso agora que eu falar, mano. É muito legal jogar de dois aqui. O pior de tudo é que, tipo assim, você vai dar um golpe mais forte no inimigo e você acaba dando as costas do seu amigo. E ele perde um life, né? Aí você, verdade. Caralho, aí começa a briga. Cara, esse jogo era difícil pra caralho. Eu lembro de jogar ele na casa de um amigo meu que tinha Super Nintendo, cara. E era um... Cara, tinha que ter pacto com o diabo pra jogar essa porra. Muito que pariu, mano. Esse é um dos jogos que eu também nunca zerei. Tipo, eu já fui longe nele, mas nunca zerei. Nunca, eu nem nunca, me atrevo, nunca, cara. E nem vou. É o tipo de jogo que eu não baixava no emulador porque eu não me atrevia a passar raiva. Eu falei, a ideia de jogar é se divertir, não se passar raiva. Sobre um jogo que ele é difícil, mas ele é impossível e que todo mundo aqui deve gostar, Donkey Kong. Ah, eu adoro. E é um jogo, e eu tenho certeza que é da Capcom. Eu vou chutar esse aqui. Não é da Capcom. Não é da Capcom. Mas é muito bem colorido. Ele tem uns 3D muito da hora. Eu fico imaginando o pessoal que jogou na época. Você, Diego, que jogou na época ele. Eu joguei no Super Nintendo do meu amigo, cara. Eu lembro. Cara, ele é muito bem feito. Cara, a paleta de cor... É que eu sou fotógrafo e designer, então pra mim eu realmente curto a paleta de cor das paradas. Acho que a Letícia também, porque ela também é designer. Putz, então nós três somos... Então nós três. Então é o cast do designers. Vamos trocar o assunto agora então? mas a paleta de cores do Donkey Kong, a sombra, o sombreamento desse jogo, velho. O contorno. Aí se fuder isso no Nintendo, velho. E porra, é um jogo revolucionário, porque dava pra salvar o jogo. Você salvava o jogo. O Aladdin, ele encontrou meio termo disso, porque cada fase ele dava uma sequência de roxinha, tipo, a Jasmine, o pai da Jasmine, o vilão e o Apu. Era isso, então, e o gênio. Então você tinha uma sequência pra você já começar numa fase, beleza. Agora o Donkey Kong não, você salvava o jogo, cara. Você ia até uma certa parte e tal, e depois você só apertava select e salvava. Mano, isso é muito revolucionário pra aquela época, velho. Cara, e só pra responder a pergunta, quem desenvolveu o Donkey Kong Country foi a Rare, não lembro se é assim que fala, R-A-R-E. Eu não sei pronunciar. Não sei a pronúncia. Né? O Fred não tá aqui pra corrigir a minha pronúncia, mas eu lembrava, não era Cap, foi desenvolvido por essa empresa. Eu lembro de ver o logo na tela e distribuído pela Nintendo. Mas, cara, esse joguinho era bem legal. Tipo, eu não tive Super insano, Nintendo, eu tinha Mega insano, Drive, velho, cara, mas eu joguei. Insano. Muito bom. Tipo, ele revolucionou, né, os jogos 3D. Sim. Ele revolucionou, foi o chute inicial e foi o chute mais bem dado que teve, cara. É, cara, com certeza você pegar pra geração dele, é um puta jogo gráfico, né, velho? Convenhamos. Não, é um jogo que eu jogo até hoje, não pensando em gráfico, cara. Tipo, eu jogo ele feliz porque é um jogo que me diverte pra caramba. E eu acho que vamos entrar aqui na parte no meu tempo era melhor. Acho que o arcade, ele tinha muito dessa, cara. Porque não é que a qualidade do jogo... Né? Não, na real é. É que o jogo não precisava ter história profunda pra ser bom. Hoje em dia, eu acho que eles tentam elaborar umas coisas que não tem muito sentido. Sendo que, tudo bem que o enredo, hoje em dia, faz muito parte do jogo. E hoje em dia, é meio que prioridade na maioria deles. Tanto que The Last of Us tá aí pra provar isso. Que é um jogo que o enredo e a jogabilidade são de tirar o fôlego do início ao fim. Só que eu tô falando assim... Sei lá, você pegava um Contra, um Donkey Kong, precisava de você saber a história do jogo? Não. É sério, não. É você rolar com o macaco grande e dar estrelinha com o pequeno, velho. E um fica jogando o outro. montar em rinoceronte, velho. Eu amava montar em rinoceronte, você ia atropelando tudo e todo mundo. Ah, cara, nossa, lembrei de uma coisa. Quando você montava no rinoceronte, você quebrava certas paredes pra entrar nas fases secretas pra ganhar os bônus. Pode crer, tinha isso mesmo. É. Tinha essas paradas. Sempre tinha uns segredinhos, né, velho? O Mario Bros. Fazia isso com maestria. Maestria. O Donkey Kong, você tinha que realmente dar uma buscada ali na fase pra você achar uma banana a mais ou a menos, uma fase bônus. Era bem legal. Por exemplo, tinha uma fase de umas abelhas. Eu odiava as fases das abelhas. Nossa, eu odeio as abelhas também. Cara, eu lembro um jogo que era bem difícil, cara, de você jogar. Era o famoso Street Fighter de rodoviária. Você conhece esse? Street Fighter de rodoviária? O termo não fui eu que cunhei. O termo veio... Não lembro se foi o Sr. K no Nerdcast. Ou algum Nerdcast que eles, tipo, soltaram o Street Fighter de rodoviária. Mas o Street Fighter era, tipo, uns mods que a galera fazia no fliperama. Que, tipo, por exemplo, quem dava um Hadouken, saía dois Hadoukens. E os dois Hadoukens saía, tipo, pra cima e pra baixo. Um passando por dentro do outro. Tinha coisa da Chun-Li, daquele ataque do pezinho e saiu um Hadouken. Nossa, que putaria. O Shoryugen atravessava a tela, não era só, tipo... Ele arrastava no chão até chegar no cara, né? Não, tipo, ele ia, tipo, fazer aquele sprite dele com o braço esticado no ar, só que atravessava a tela inteira. Ah, ele rodava, ficava contínuo, né? E era um jogo, tipo, mais rápido, tipo, era um jogo mexido, ele era bem mais rápido, inclusive ele era super bugado, sei lá, o Zangief tá dando aquela giradinha dele, ficava o foguinho do Dalsin no pé dele, tipo, uns efeitos... Que a galera fazia, cara, que era esse Street Fighter pirata, velho. Por mais que a gente possa receber processo pra isso, mas uma salva de palmas aí, edição pra pirataria. Aquela parada inacreditavelmente divertida, cara. Cara, na moral. É só você pensar no Bomba Patch até hoje, né, cara? Os caras fazem Bomba Patch, velho. Mano, até hoje eles lançam pra PS2. Até hoje mesmo, assim. Tem Bomba Patch atualizado. E os caras atualizam, tipo... Mano, eu não sei nem como eles fazem isso tudo, na real. Eu queria entender como se faz isso de verdade. Não pra eu fazer. Porque eu realmente queria entender. Você queria ver o behind the scenes do Bomba Patch. Não, tipo, assim, eu não tô falando nem de skin. Eu tô colocando pela parte do, tipo, qual é a logística que o cara coloca pra aplicar, tipo assim, sei lá, o Fluminense foi rebaixado e nisso já tem no Bomba Pet, sabe? Ou então as novas atualizações de pessoas que foram compradas ou vendidas pra times. Tem isso já atual, sabe? Entendeu? Na época já tinha. O time atual do Flamengo já tinha lá, entendeu? O time atual do Corinthians já tinha lá também. Eu nunca entendi como isso acontecia. Eu realmente achava, tipo assim, de explodir a cabeça. Hoje em dia é super simples você entender isso, porque o jogo é online, querendo ou não. Então, você baixa a atualização, você baixa 1000 pacotes antes de começar a jogar. É foda, né, velho? Você vai instalar um GTA V, você passa 5 horas esperando instalar, porque é muita atualização, muito isso, e tem os mods, e baixa isso tudo junto. E se eu não me engano, só pra corrigir, cara, uma coisa, se eu não me engano, por exemplo, comparado com, por exemplo, o FIFA, ou os jogos oficiais com Bomba Patch, por exemplo, eu sei que nesses jogos, se tem mudança, eles não atualizam no jogo oficial. Porque, às vezes, você envolve patrocínio, por exemplo, vamos supor, Cristiano Ronaldo, eu não lembro que ano que ele saiu do Real Madrid e foi pra Juventus. Por exemplo, se o jogo foi lançado, tipo, naquele ano ele ainda tava no Real Madrid, eles não baixavam uma atualização pra você, pro Cristiano Ronaldo ir pra, por exemplo, a Juventus, porque isso envolve direito de imagem, cara. Sim, então, sim. Tipo, até no jogo, ou seja, essa é uma vantagem que o Bomba Patch leva em cima do jogo oficial. O jogo oficial não pode fazer essa atualização, porque às vezes tem coisa de contrato, velho. Às vezes o cara tá no contrato que ele é jogador do Real Madrid e assim que ele vai aparecer naquele jogo, eles não atualizam, isso, certeza. E o mercado negro agradece, né? E aí vai lá a Bomba Patch e consegue atualizar, mas os jogos oficiais não, por questão de grana mesmo. Contrato mano, que eles não mudam. Eu lembro de um dos Bomba Pet aí da vida, que tinha, tipo assim, tinha cenas de um dos melhores jogos que já teve na história da humanidade de futebol, que foi Santos e Flamengo, que ficou 5-4 pro Flamengo, que é um jogo, tipo assim, pra quem curte futebol, sabe o que eu tô falando, era, foi um jogo espetacular, extraordinário, e que, tipo, eu lembro que um dos Bomba Pets tinha, tipo, cutscenes desse jogo, entendeu? Tipo assim, Caralho. Eu tava, caralho, como isso tá acontecendo? Cara, Bomba Pet é demais, cara. Bomba Pet é... Eles também revolucionaram essa modalidade do 3D, o famoso Doom, que todo mundo acha que já jogou pelo menos uma vez, e o Duke Nukem, que é um dos meus favoritos também, velho. Doom, eu joguei muito Duke Nukem. O Duke Nukem eu também, Doom eu jogava no PC. No Doom eu jogava no PC. Cara, eu tenho uma lembrança muito boa de Duke Nukem, que, nossa, agora deu uma de Fred, né? Duke Nukem. Que eu tenho um tio que uma época ele trabalhava num colégio particular, não vou dar nomes pra não expor ele, mas era um colégio particular, sei lá, isso foi tipo em 99, 98, e um final de semana ele era amigo dos donos desse colégio particular. E aí um final de semana a gente foi pra casa do meu tio e meu irmão mais novo, o André, beijo André, se estiver ouvindo, e a gente foi todo mundo pra sala de informática desse colégio e a gente ficava, tipo, mexendo na internet, sei lá, 98, acho, 99. A gente ficou a noite inteira, eu, meu tio, minha tia, minha prima e meu irmão, a gente a noite inteira na sala de informática dessa escola particular, imprimindo tranqueira. Mas o grande legal era, a gente jogava em lan house, entre aspas, Duke Nukem, a família. É muito legal. Cara, era muito maneiro. Duke Nukem é um jogo muito foda. É, né, muito. É aquele porco lá, policial. Nossa, ele é muito legal. Muito bom. Eu gostava muito do pra quem não sabe, né, assim... Só pra jogar por cima, aqui uma explicação. É porque sempre todo mundo fala muito a palavra SNES. Tem muita pessoa que não sabe o que é SNES. SNES na tradução é Super Nintendo. No caso, a tradução fidedigna aqui é Super Sistema de Entretenimento Nintendo. Por isso, por isso que virou SNES aqui no Brasil. E é o CD que você compra lá pirateado, com 5 mil jogos. Você chega lá no moço, mano, e dá aquele CD de SNES. O cara vira lá pra você, aquele CD azul, e é um CD muito característico. Eu lembro, eu devo ter ele até hoje aqui em um canto. Era um CD que a capa do CD era, tipo, era só Super Mario, na real. Tava lá, Super SNES, tudo com aquela fonte e cores do Super Mario, assim, tudo colorido, verde, vermelho, azul, amarelo. Cores primárias, né? E com os canozinhos lá do Mario e o Mario jogando Super Nintendo, como sempre. Cara, era muito bom. Mano, mais uma vez, viva a pirataria, na moral. Viva a pirataria. Mas é verdade, a pirataria facilita muito, assim. Porque a gente... Alô, Polícia Federal, te amamos. Não, mas sério, facilita bastante, tipo, quem não tem dinheiro às vezes, ou pra quem quer pelo menos testar para o jogo pra jogar, pra ver se vale a pena ou não. Isso é verdade. Uhum. Então, é ótimo. Assim, porque não adianta, assim, porque se o cara realmente gostar do jogo, ele vai comprar. Assim, então a pirataria tá aí só pra facilitar o cara de poder aí testar o jogo. E avaliar. Mano, só pra você ter ideia. A gente pode ter muita discussão sobre pirataria e Mercado Livre. Livre mercado, no caso, não Mercado Livre. Tipo assim, se eu falar uma coisa que é muito acertada. Seguinte, eu. No PS2 eu só tive. Eu nunca tive um jogo original. O único jogo que eu tive original, e porque realmente eu gostava, foi o Mortal Kombat Shaolin Monks. Porque eu amava jogar ele com meu irmão. Assim, e toda vez eu comprava, você daí estragava, porque, querendo ou não, pirataria ela tem seu preço, né? E o preço geralmente é você comprar várias vezes, porque o CD vai estragar rápido. Então, tipo, eu não queria que aquele jogo estragasse, porque eu sempre jogava muito jogar com meu irmão. Então, eu fui nas lojas americanas e comprei. Mas, cara, tipo assim, com o dinheiro que eu comprei, dava pra ter comprado, sei lá, se o CD era 3x10 na época, o jogo foi 160, eu não vou nem fazer essas contas. Era muito CD, sabe? Dava pra ter fechado a lojinha pra mim, falar, não, ó, me dá que eu vou levar o que você tem aí dentro dessa gaveta. Porque também, antigamente, até hoje em dia, o jogo original era muito caro. Hoje é absurdo. 250 num jogo, pelo amor de Deus. Brasil com Bolsonaro é isso aí. Absurdo mesmo. Ah, mas cara, é, infelizmente esse é o problema que a gente tem que lidar aqui, né, cara? A gente quer ter o jogo... Que nem, por exemplo, eu fui ter o PS2, eu comentei até na gravação, que eu fui ter um PS2, quando o PS3 já tava bombando, já tava no auge e tal. Eu só consegui comprar, cara, porque eu voltei a me interessar por jogos, isso, sei lá, em 2009, mais ou menos, eu voltei a, putz, jogar videogame, quero voltar a jogar. Eu comprei, por exemplo, o meu PS2 que eu tenho até hoje, ele não é desbloqueado. Eu consegui comprar ele original, mas, por exemplo, na época, por exemplo, eu já ia nas lojas americanas e você comprava, sei lá, um CD de Play 2, tipo, já por 15 conto. O original, não, tá ligado? Hoje você falou sobre isso, eu dei bastante estudada pra essa pauta e tava no final de semana no shopping, porque eu fui comprar meu ingresso pro Joker, né? Não sou bobo. Aí eu fui na Americanas, né, comprar besteira pra levar pra casa, porque é mais barato, querendo ou não, Americanas é um ótimo local pra comprar as coisas. E fui na seção de CD, eu pensando, velho, essa seção deve soltar poeira, e realmente tava só poeira, tipo... E tava vendo lá CD de música, muitos CDs assim, mano, CD do Linkin Park e tal. E de repente eu me deparo com, tipo, uma sessão inteira, assim, lotada e intocada de jogos de PS2. Sim, tipo, ainda tem 10, bastante. 10 reais, não, 10 reais, não, R$9,99. Tipo assim, uma porrada mesmo. E eu pensando que, e outra, na época que eu tentei comprar o original, mano, eu só pra você ver, quando eu fui comprar o Shaolin Monks, até parece que foi fácil, fui no Americanas e comprei, não foi assim, eu tive que ir lá, tinha, sei lá, 3 CDs de PS2 e a maioria era de futebol, que era o PES, né, PES 2000 blá blá blá e o FIFA, e tinha outro jogo lá que não me interessava, e eu tive que ir lá no caixa, meu pai teve que pedir, porque eu era menor de 18, o jogo é pra maior de 18, né, aí ele teve que pedir, tipo, você tinha que encomendar, pagar o frete e ainda pagar o jogo. Por isso que era, sei lá, o jogo era nossa, 140 e saiu 160. Então, tipo, até na época eu comprei um jogo de PS2 original, além de caro, era... Você não tinha local onde achar. Eu realmente não sabia onde comprar, cara. Não... E pra mim, o local de referência que tinha era Americanas, porque, sei lá, eu já tinha visto jogos lá. E não tinha. Enquanto isso... Provavelmente no seu bairro, na avenida principal da vida, tinha 2-3 lojinhas que vendiam tudo que você precisava. Desde o controle falsificado até o videogame desbloqueado. Então, entendeu? As lojinhas aqui perto de onde eu morava antigamente, cara, eles até adesivavam com Naruto, sabe? O seu PS2. Eles personalizavam, cara. Se fuder. Outro nível. Com o que você quisesse, cara. Então, tipo, essas lojinhas, por mais fora da lei que elas estivessem, elas faziam um suporte que, por exemplo, a Sony não fez aqui no Brasil. Então, meio que, querendo ou não, o pessoal sempre ficou de mão atada e a pirataria realmente ela acaba sendo impulsionada pela falta de interesse que a empresa privada tem de fazer um suporte melhor e um pouco mais custeável pro público. Então, é uma via muito injusta pros dois lados. Mas que, na minha opinião, sempre vai acontecer, cara. Tipo, enquanto tiver desigualdade, é isso que vai acontecer. E pau no cu do Bolsonaro. Deixar... isso aí, pau no cu do Bolsonaro. Queria deixar só minha mas raiva, assim, aqui. Muita coisa melhorou em relação a isso que você tá falando. Muito porque hoje em dia a galera lá de fora tem a noção de que aqui é um mercado importante. Então, por isso que a gente agora tem muito mais jogos. Porque agora, se você reparar, antigamente, quem disse que a gente tinha jogo dublado, jogo sequer legendado, tá ligado? Não é jogo só dublado, é jogo regionalizado, localizado, cara. Tipo assim, às vezes tem uma pessoa com sotaque, com gírias e com coisas do Nordeste. Cara, é muito incrível você ver isso num jogo, sabe? Tipo, da onde você ia imaginar isso? Tipo, não tem noção. Às vezes eu jogo alguns jogos dublados que eu tenho aqui. Eu tava jogando Spider-Man, por exemplo. Eu joguei o do PS4 dublado. É incrível, velho. Incrível. Você não reclama de nada. Aliás, só estou falando de Homem-Aranha 4 porque entrevistamos Rebecca Zadra, que dublou a Mary Jane desse jogo. Tem aí o cast dela, gente, se vocês quiserem conferir depois. Dubladora de LOL, hein? Confiram aí depois. Então, ela dubla a Kindred. Ela e o Marco, né? Ela dubla a ovelha e o Marco dubla o lobo. Então é cara, muito eu não incrível, jogo LOL, não faço nem ideia de quem é. Mas... Também. Obrigado, pessoas. E só pra causar, eu vou falar, eu não jogo LOL, eu jogo Heroes of the Storm. Então é mil vezes melhor, porra, mil vezes melhor. É melhor, é verdade. O único online que eu joguei é o Ragnarok. Nossa. Eu me senti velho. Eu joguei muito Grand Chase. Mano, eu jogava um jogo da Level Up, que ele é muito underground. Runescape. Eu amava. Ah, eu joguei. Você jogou? Joguei. Puta que pariu, vamos casar, Letícia. Conheço três pessoas que jogaram esse jogo. Toda vez que eu falo ele, fica aquele gri, gri, gri, grilo no fundo, que ninguém nem sabe o que eu tô falando, cara. Joguei muito Runescape, mas tipo assim, muito, muito. The Duel também já joguei. Nossa, caralho, a gente precisa casar, Letícia. Esse acho que foi um dos primeiros do tipo de FPS, assim, que é quase Battle Royale, né? É, uhum, sim, sim, sim. Terceira pessoa. Nossa, velho. A gente tem que tirar um tempo pra falar nossa época de Lan House. O CS. Cara, eu não tive essa fase. Solto. Você não teve? Foi a fase que eu não jogava videogame, porque eu não tinha videogame, fiquei meio de lado com isso. Então eu não peguei essa fase de Ragnarok, não peguei. Esses jogos que vocês conhecem, cara, eu conheço o jogo falando. É, eu nem peguei essa fase, cara. Quando eu fui voltar a jogar, é a fase do PS3 já, velho. Então eu não joguei Ragnarok, não joguei Grand Chase. Eu lembro que tinha um de golfe que era bem popular. Que a galera jogava. É, exatamente. Ai, Letícia. Cada dia mais apaixonado por você. Ai, ai, ai. Nossa. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.